a voz da alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. O meu pai é grande, quase chega ao céu, tem a força do gigante, o meu pai é só meu. Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um programa A Voz da Alegria. No programa desta semana vamos ter a participação muito especial dos nossos catequizandos de Oliveira do Hospital. Estamos a aproximar-nos de uma data bem especial também, de forma que queríamos homenagear nesta emissão todos os nossos queridos pais. Vamos surpreender-vos! Vamos ter também neste programa a participação de um pai de uma catequizanda do segundo ano, João Diniz, que nos lerá um bonito poema referente ao pai da terra de Jesus, São José. O meu pai é grande, quase chega ao céu, tem a força do gigante, o meu pai é só meu. Então, eu agora gostaria que vocês me dissessem o que é o pai, o vosso pai, para cada um de vós. És o melhor pai do mundo, obrigado por me ajudares em todos os meus problemas que eu tenho durante a minha vida. O melhor pai do mundo. Amo-te, pai, apesar de ser uma estrelinha, amo-te muito, do fundo do coração. Adoro-te, pai. Quero dizer ao meu pai que eu gosto muito dele e ele é o melhor pai do mundo. Eu adoro-te e adoro quando tu falas de coisas engraçadas e quando te chateias connosco. Eu estava a tentar nadar e ele atirou-me para o meio do mar. Gosto do carinho dele. Dele brincar comigo. Eu gosto do meu pai porque ele me ajuda. Pai, gosto muito de ti. É porque ele me dá carinho. Brincar e estudar com ele. A mãe gosta de lá com ele à corda. Jogar futebol com o pai, gosto de jogar jogos e gosto de ver televisão com o pai. E o que é que mais gostam de ver na televisão juntos? Os bonecos e as notícias. Eu gosto do meu pai porque ele dá muitos abraços. Meu pai porque ele faz coques. Do meu pai porque ele ama e também cuida de mim e da minha gata. Eu gosto do meu pai porque nós, eu e a minha cadela e o meu pai brincamos juntos e eu e o meu pai passeamos a cadela. Pai, gosto muito de ti. O meu pai é engraçado, ajuda-me e faz o comer. O pai porque ele é meu amigo. Conta lá, que tu patinas com o pai, não é o que querias dizer, Ana? Sim, eu gosto de patinar com o pai. E o pai patina contigo? Não. Então? Gosto dele e ele gosta de mim. Gosto dele, o meu pai é assim. Gosto do meu pai porque lhe posso dar abraços. Pai porque ele brinca comigo. Porque ele conta-me histórias à noite, quando vou dormir. Porque ele me ama. Porque ele brinca comigo. O que é que habitualmente costumam fazer com o vosso pai? O meu pai, era o dia dos pais, eu andava na pré e ele andava a trabalhar e ele não podia ir, então o meu irmão foi substituí-lo, nós caímos, mas depois ele fez uma surpresa e conseguiu ir para lá mais tarde. Brincar com a neve. Andar de bicicleta com ele. Eu gosto do meu pai porque andamos de bicicleta juntos. O pai e eu gosto de jogar escondidas com ele. Quando um dia estávamos na neve e começámos a criar uma guerra de bolas de neve e também gosto de fazer churrascos com ele. Na neve, meu pai mandou-me uma bola de neve na boca e eu larguei o aparelho na neve. E por sorte ficou em cima da neve, senão perdi-o. Pai, um dia, quando nós estávamos a fazer o almoço, o meu pai, quando estava a cortar a alface, cortou uma minhoca. Querida, o que é que depois o pai fez à minhoca cortada? Então, pô-la no lixo. Ias meter fita cola, porque assim a minhoca já estava viva. Jogar entendo com ele e jogar à bola. Que eu e o meu pai fizemos uma pizza e ficou ótima. Muito bom. A minha melhor aventura com o meu pai foi quando estávamos na praia e eu estava a tentar nadar e ele atirou-me para o meio do mar. Eu estava a brincar com o meu pai, caímos os dois na cama e depois ficámos a fazer caretas um para o outro. Andar de bicicleta com ele. Uma vez em que eu estava na praia com ele, ele virou-me de cabeça para o ar e depois veio uma onda e eu engoli água do mar, sem querer, e areia. Fazer cócegas com ele. Jogar a bola com o meu pai. O meu pai é grande, quase chega ao céu. Tem a força de um gigante, o meu pai é só meu. O que desejam ao vosso pai? Que alcances todos os teus sonhos e que sejas muito feliz. Saúde e amor. Um bom trabalho. Desejo que o meu pai chegue bem a casa. E agora um momento especial, é uma oportunidade que todos vocês vão ter para deixarem uma mensagem ao pai. O melhor pai do mundo. Quero dizer ao meu pai que eu gosto muito dele e ele é o melhor pai do mundo. Adoro-te, pai. Pai, gostava de te agradecer por tudo e mandar-te um grande beijinho. Amo-te muito. Tchau. Gosto muito de ti, tenho saudades tuas. Ai, gosto muito de ti. Olá, pai, obrigada por tudo. Amo-te, porque tu me ajudas no futsal a eu melhorar. Cada dia que passa, tu ajudas-me no TPC, que eu não entendo. Eu adoro-te e adoro quando tu falas de coisas engraçadas e quando te chateias connosco. És o melhor pai do mundo. Gosto dele, o meu pai é assim. São José, te deixaste guiar no silêncio do coração. Inspira-nos a escutar Deus nos sonhos da vida e na justiça do amor. Abre-nos o olhar a quem precisa com a delicadeza do acolhimento, permitindo-nos ver a cada pessoa a filiação divina. Ajuda-nos a crescer em maturidade na fé, a discernir nas contrariedades e a atravessar os medos, de modo a nascermos com a luz de novo amanhecer, plenos da paz de Jesus. Gosto dele, o meu pai é assim. Como é bom amarmos o nosso pai e sentirmos-nos tão amados por ele. Toda a nossa vida faz assim ainda mais sentido. Esperamos que tenham gostado da nossa companhia e das nossas surpresas. Obrigado a todos os meninos pela participação e por todas as mensagens bonitas e engraçadas que nos quiseram deixar. Desejamos desta forma um bom fim de semana com um feliz Dia do Pai a todos os pais. Até sexta! Dar-te uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer quando sorris para mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até a lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto